Rádio Encantado, AM 1580. A rádio com mais informação. 5 horas. Nesse mês tem Black Friday. Tem desconto, muita promoção. Tem muitas ofertas, tem liquidação pra você. Black Friday. Vem pra Black Friday. Vem comprar. Tem muitas ofertas pra arrasar. O comércio inteiro espera por você. Chegou a Black Friday mais importante da história. Confira as promoções incríveis que te esperam no nosso comércio. Uma mensagem da sua CDL. Rádio Encantado, AM 1580. A rádio com mais informação. As primeiras informações do dia. A repercussão dos fatos. Agora, agora. No Bom Dia Região dos Vales. Equipamento para sua propriedade ou seu lar. Reconto, material elétrico e hidráulico, qualidade, bom atendimento. Na Tiradentes Encantado, telefone 3751-2390. Lembrando também que teremos a participação de toda a equipe de rádio jornalismo do Grupo Encantado de Comunicação do nosso, durante o nosso Bom Dia Região dos Vales. Claudinei Coferri, Dilamar dos Passos, Henrique Vedecini, Vanessa Palhosa, Elisângela Favareto, Diogo Pedrizzi, Igor Lopes e também João Paulo Daldué estarão desfilando seus talentos, suas vozes aqui nos microfones da Rádio Encantado, trazendo muitos destaques, muitas informações durante o Bom Dia Região dos Vales desta quarta-feira. Lembrando também, né, que daqui a pouquinho o Henrique traz para nós aí as informações do esporte dentro do programa, as informações da dupla Grenal, que joga hoje pela Copa do Brasil. Tem informações da seleção brasileira, que ontem venceu o Uruguai. Teremos também as informações da polícia, com o Silabato de Fato. E daqui a pouquinho a gente faz também o giro da reportagem com a Elisângela Fazareto, o Claudinei Conferri e o JP Naldoec de Caro Gravato. Espetáculos para a gente no programa. 5 horas, 5 minutos, 5, 18 graus da temperatura. Isso é uma maravilha. Você também pode mandar o seu recadinho através do nosso WhatsApp 999-88-1543. 999-88-1543. Ou se você quiser mandar o seu recado através do 3751-1580, você também pode, porque você vai falar com a nossa querida e simpática Capuana de Vinte de Ainda a PDT faz cálculo e anuncia apoio a Manuela na corrida à Prefeitura da capital do estado. Rio Grande do Sul terá sol, nuvens de chuva isolada nesta quarta-feira. Polícia Federal inicia investigação sobre ataques virtuais ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do Tribunal, Luiz Roberto Barroso, sinalizou que crimes teriam motivação política. Eleições 2020, o panorama eleitoral no segundo turno em Porto Alegre é outro destaque do portal Correio do Povo. Velocidade de transmissão da Covid-19 volta a subir no Brasil. Ainda sobre a Covid, internações por Covid mantêm estabilidade em Porto Alegre. Trump demite alto funcionário de segurança eleitoral que descartou fraude. Salário mínimo do brasileiro deverá chegar a R$ 1.087 em 2021. O valor depende da confirmação da Ainda com Covid-19, goleiro Daniel desfalca o Inter em Minas Gerais. Grêmio finaliza a preparação para enfrentar o Cuiabá pela Copa do Brasil. FIFA quer um VAR mais simples que possa ser usado em todas as categorias e divisões. São alguns destaques do portal.